amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor é Jesus. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Pois lá do céu Deus a nós contemplou, e do seu corpo uma parte tirou, deu para o mundo com tanto prazer, sendo Jesus o nosso Salvador. Com tanto amor, meu Jesus, que deixar a sua glória e não recuar, para dar vida a nós pecadores, morreu na cruz provando amor. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor é Jesus. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Só neste amor que Jesus teve enfim, foi neste mundo pra ti e pra mim, para os rebeldes sem paz, sem perdão, foi para os tristes sem consolação, foi para os pobres e ricos também, foi para aqui e ali e além. Foi o amor que não escolheu ninguém, foi para os cegos que vista não tem. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor é Jesus. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Só neste amor que Jesus quis trazer é que se encontra alegria e prazer, paz que nos enche de satisfação, sente-se na alma o amor e o poder. É o amor que eu não posso expressar e nem tampouco uma parte contar. É o amor do Rei da salvação, foi o amor que veio nos salvar. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor é Jesus. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor.